vou sempre a jogo. Quando me convidas, e apenas sei que perco sempre a mão. Há no baralho amor e solidão, e atraiçoa-me o tempo às escondidas. As coisas sendo assim são o que são, com gaivotas de sombra repetidas e as cartas todas já distribuídas. Eu apostei a alma e o coração. As ilusões passaram das medidas, e em noites deslocadas de paixão, trazes um cheiro a fado e a perdição, e dás cabo de mim e não duvidas. Nessas linhas que tens na tua mão, há estrelas cadentes esquecidas, e é na sina febril das nossas vidas que eu vou morrer da tua ingratidão.